Quando a festa acaba, cê vai me procurar com teus problemas. Com teu jeans, teu all-star e a tristeza no olhar é o teu sistema. Só eu sei o tanto que me dói me entregar tão fácil e mesmo assim vou enxugar teu olho, me deixar de lado e te guardar em mim. Sou teu amor de fim de festa, tua bebida mais barata. Teu coração é tão gelado, meu Deus, eu sou tão azarado de me entregar no fim de festa. Eu só queria ir pra casa, mas tô cuidando de você. O que eu fiz pra merecer o teu amor de fim de festa? Sei, é sempre assim. Eu só sirvo pro fim da tua glória. Você chama atenção, mas um a um eles vão todos embora. Só eu sei o tanto que me dói me entregar tão fácil e mesmo assim vou enxugar teu olho, me deixar de lado e te guardar em mim. Sou teu amor de fim de festa, tua bebida mais barata. Teu coração é tão gelado, meu Deus, eu sou tão azarado de me entregar no fim de festa. Eu só queria ir pra casa, mas tô cuidando de você. O que eu fiz pra merecer o teu amor de fim de festa? O teu amor de fim de festa.